Segundo, meu parceiro Jorginho Bass. Eu sou os homens do play. Alô, Paulo, alô do Carmo. A porta do meu carro escancarado, sentado num barzinho da esquina. O som arregaçado no 60, e eu beijando um litro de pinga. E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, só chama que eu vou. E ela nem aí, tô pouco me lixando, seu morrer de amor. Diz! Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas e alto. Chifre lá em cima, autoestima embaixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas e alto. Pensa num sujeito que tá... Ô, Elifa, chegou, hein? Rapaz, Elifa hoje tá numa alegria que só, bicho. É fazendo efeito aí. Bora, Jorginho! Segure! A porta do meu carro escancarado, sentado num barzinho da esquina, com o som arregaçado no 60, e eu beijando um litro de pinga. E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu tô. E ela nem aí, eu tô me lixando, seu morrer de amor. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas e alto. Chifre lá em cima, autoestima embaixo. Pensa num sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas e alto. Chifre lá em cima, autoestima embaixo. Pensa num sujeito que tá judiado. A Rocha, esse é o homem da Juliana. Vamos beber e chorar, viu, bicho?